Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. E o capítulo de hoje fala sobre a supermãe, uma heroína disfarçada de uma mulher comum. Ela começa o dia saltando da cama, procurando o relógio, preocupada em não se atrasar. Café da cama, filho no colégio, beijinho no marido, repassa com ele o roteiro do dia, tarefas de casa, tarefas pessoais, e quando a noite chega, o filho na cama descansando, ela termina os últimos retoques para se adiantar para um novo dia. Fala com Deus, e então vai dormir. Em dias de folga, lá vai ela com seus olhos de raio-x, que acham o tênis do filho que deseja jogar bola. Ela encontra quando ninguém consegue achar, embora estivesse ali, bem visível. Sabe onde está a camisa preferida do esposo, a calça jeans preferida da filha, prepara o lanche, o almoço, o jantar, recebe os amigos em casa, faz um bolinho e está sempre sorrindo. Mas quem é essa mulher que consegue dar conta de tudo e que para tudo sempre tem um jeitinho mais que especial? É a supermãe. Uma heroína disfarçada de mulher comum, que retira forças da fé que possui e está sempre pronta a combater pela oração os males que queiram atacar os seus filhos, a sua casa. Ela sabe que Deus, de onde vem toda a sua energia, está com ela e jamais irá deixá-la sem respostas. Por isso segue combatendo, mesmo diante das maiores adversidades, porque crê, porque confia e espera confiantemente em sua vitória. Supermãe, ainda que tudo pareça demorado, ainda que noites pareçam longas, ainda que pareça que nada está dando certo e que, pelo contrário, tudo está piorando, não desista. Não sabemos o tempo de Deus, mas confiamos e é certo que Ele não falha e que a sua salvação virá. Muitas mães estão obtendo a resposta de suas orações, alcançando bênçãos e milagres. Saiba que você será mais uma a compartilhar conosco a sua vitória em breve, e eu creio nisso em nome de Jesus. Você está orando e nós, da mesma forma, nessa corrente de fé. Imagine um exército de mães em oração, o mal bate em retirada em nome de Jesus. Seu filho ou sua filha é uma bênção. Creia, mãe. Declare isso todas as vezes que o diabo quiser afrontá-la. Declare o que espera por meio de sua fé, ao contrário da aparência enganosa do mal. Se enfrenta problemas de enfermidade, diga: meu filho está curado em nome de Jesus. Se a sua filha enfrenta problemas com os vícios e as drogas, declare: minha filha está liberta em nome de Jesus. Se seu filho está rebelde, fugindo da direção certa, proclame: meu filho está calmo, transformado em nome de Jesus. Lembre-se, estamos com você nesse propósito e vamos em frente nessa fé. Amém? Deus abençoe e até amanhã. Toma posse dessa palavra para a sua vida hoje, minha irmã. Em nome de Jesus.